Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a campanha Isso é Feminicídio, que é uma realização das redes Meu Recife e Migaraçu. Primeiro, o que é que a gente está pedindo? Qual o objetivo dessa mobilização? Estamos pedindo que o governador do Pernambuco, Paulo Câmara, determine a criação do subtítulo Feminicídio nos boletins de ocorrência da Polícia Civil. Vocês podem estar se perguntando duas coisas. Primeiro, o que de fato é feminicídio e como é a situação dos boletins de ocorrência da Polícia Civil atualmente. E é importante a gente explicar que o feminicídio não é um crime isolado. Se a gente for lá para o Código Penal e abrir artigo tal, a gente não vai encontrar a tipificação, a descrição, a definição do que é feminicídio como um artigo, como um crime isolado, mas ele vai aparecer dentro do crime de homicídio. Ele é uma qualificadora do crime de homicídio. Então, o homicídio qualificado por feminicídio. E o que é que a gente está pedindo? O que é que significa ser uma qualificadora? Primeiro, ele vai tornar o crime hediondo. Então, a gente tem um tratamento diferenciado. A legislação trata de forma mais rígida os crimes hediondos em termos de pena, em termos de benefícios, né, progressão penal, sistema de regime de prisão. E o que é mais importante para a gente na hora de entender do que é que estamos falando? É que o feminicídio está configurado quando uma mulher morre por ser mulher. É quando a mulher morre em razão do gênero feminino. A lei 13.104/2015 traz até erroneamente quando a mulher morre em razão do sexo feminino. Utilizaram esse termo de forma errada, mas é uma discussão que a gente não vai trazer para cá. Então, assim, quando paramos para analisar como uma mulher morre, a realidade é brutal. São crimes brutais, em sua maioria, e são dados trazidos pelo Atlas da Violência e do Mapa da Violência, né? As mulheres estão morrendo através de golpes de objetos perfurocortantes, objetos contundentes, ou seja, estamos falando de morte de mulheres provocadas por marteladas, facadas, esganaduras. Então, assim, quando falamos de feminicídio, estamos falando de assassinato de mulheres com características brutais, mas não somente isso, né? Não significa que então, o feminicídio está ligado somente à forma que ela morre. Se foi um tiro, eu não vou considerar feminicídio. Não, gente, não é bem por aí. É importante a gente frisar que não é só a forma que a mulher morre que vai definir se é ou não feminicídio, mas a gente tem que enxergar que é um crime que está inserido numa estrutura onde o homem, em sua maioria, parênteses, mulheres também podem cometer feminicídios, fecha parênteses, é onde o homem olha para a mulher como quem olha para um objeto, né? A gente está numa estrutura de sociedade que está há anos repetindo o discurso de que, até nas entrelinhas, nem sempre de forma expressa, de que existe uma relação de dominação e subordinação entre homens e mulheres. Então, quando a gente verifica que aquele homem está olhando para aquela mulher de uma forma a entender que tem propriedade para fazer o que quer e bem entender, causando a morte dela, está aí configurado no feminicídio. Vocês podem estar se perguntando, isso não é fácil de ser identificado. Isso é uma coisa muito subjetiva. De fato é, eu também concordo. Mas uma coisa é certa, os passos para facilitarem esse processo de como saber quando é feminicídio já começaram a serem dados. E o primeiro passo, aqui no estado de Pernambuco, foi o reconhecimento, né, a assinatura do Protocolo Latino-Americano de Investigação de Mortes Violentas de Mulheres e as diretrizes nacionais que a gente tem aqui no Brasil para identificar quando é feminicídio. Bom, a gente precisa falar também como é a situação dos boletins de ocorrência hoje aqui no estado. A campanha Isso é Feminicídio está pedindo a criação do subtítulo nos boletins de ocorrência. Vocês podem estar se perguntando como é que esse registro é feito hoje. Bom, gente, hoje, se a gente tem uma ocorrência de feminicídio para registrar, ela vai constar como homicídio qualificado. Ocorre que um homicídio pode ser qualificado por outros elementos. É necessário a gente dar visibilidade à ocorrência desses feminicídios, sem contar que, através disso, a gente vai ter uma agilidade na hora de fazer um levantamento de dados, o que faz toda a diferença na hora de um planejamento e execução de políticas públicas, né? Tanto de enfrentamento quanto de prevenção desse tipo de crime. É preciso saber quando é feminicídio, com quem ele acontece, onde ele acontece e com qual frequência para que a gente possa ter condições mínimas de encarar esse problema de forma eficaz. E como funcionou a campanha? Foi uma campanha viva, atuante, não foi somente nas plataformas virtuais, né, nas redes sociais. Estivemos nas ruas, passamos pela comunidade do Ibura, Ilha de Deus, Passarinho, rádios comunitárias, Fizemos um lançamento da campanha na Universidade Católica de Pernambuco, Sesc de Santo Amaro. Então, assim, foi uma campanha onde a gente pôde realmente estar levando essa discussão, esse conceito do feminicídio, para espaços diversos aqui na cidade, né? Recife e região metropolitana. No site que a gente colocou, o site que a gente colocou no ar tinha principalmente a função de recolher assinaturas de pessoas que acreditam também na importância da criação desse subtítulo do feminicídio nos boletins de ocorrência. Então, o cidadão ou a cidadã pode chegar no site, a plataforma ainda está aberta, com nome, sobrenome e e-mail, em menos de 30 segundos. Ele pode disparar um e-mail direto para a nossa base, né? A gente pode constar fazer o registro dessa assinatura, somando a luta de pessoas que acreditam na importância da criação desse subtítulo nos boletins de ocorrência. Eu sou Madalena Rodrigues, sou advogada e mobilizadora do meu Recife, e uma frase que a gente usa muito é: não é crime passional, nem mera questão textual, é feminicídio. Agradecemos demais o espaço a vocês. Esperamos ter contribuído com o debate. Obrigada.